vamos não ter mais. A vinda do Senhor é real. Com amor Ele nos escolheu para a salvação em sua luz, firmes em sua verdade, retendo a fé que nos conduz. Glória ao Senhor em sua graça, encontramos paz, consolação eterna. Nos corações Ele traz firmeza em sua palavra, esperança que não se desfaz. Da injustiça ainda não pode nos abalar, pois quem resiste é fiel e ao iníquo irá aniquilar com o esplendor de sua.